Como em um sonho eu te vi chegar, e em meio às trevas uma luz eu vi brilhar. De um pesadelo eu quis acordar, e como um anjo você veio me salvar. Você veio me salvar. Você veio me salvar. Porque eu estou aqui, não sei por quanto tempo ainda eu iria insistir. Meu coração despedaçado eu tentava colar, perdi a conta das vezes que jurei não tentar. Mas amar, mas não pude a mim mesmo escutar. A quantas pessoas erradas tentei me entregar. Que ilusão, solidão, quantas noites em vão. Me deitar com alguém que no outro dia nem quer saber qual seu nome, o seu telefone. Se você está bem, caminhar sem ninguém pra apoiar. Esqueci o que era sorrir, depressão minha companheira de escuridão. Mais um trago, outra dose, era assim que eu vivi. Outro corpo, outra Deus, outra madrugada fria. Hoje vim agradecer porque você me salvou, me resgatou com seu amor. Como em um sonho eu te vi chegar, e em meio às trevas uma luz eu vi brilhar. De um pesadelo eu quis acordar, você veio me salvar. Você veio me salvar. Abismo, puxa abismo, esse é um ditado certo. Eu me sentia no céu, mas queimava no inferno. Dia a dia sem saber por que razão tô aqui. Noite a noite fingindo ser um cara feliz. O vazio me fez um alguém sem valor. Rodei de cama em cama mendigando amor. Em um mundo criado de rios e fumaça, inocência perdida procurando a graça. Entregue a loucura da vida noturna, sem rumo de casa, vagando na rua. Apegado à esperança de que a fantasia me desse aquilo que eu mais queria. Algo meu que ninguém mais pudesse roubar. Um lugar pra voltar, pra chamar de meu lar. Eu achava que isso era querer demais, e que eu não merecia paz. Como em um sonho eu te vi chegar, e em meio às trevas uma luz eu vi brilhar. De um pesadelo eu quis acordar, e como um anjo você veio me salvar. Você veio me salvar. Você veio me salvar. A vida é irônica, transforma uma história trágica em cômica. Você era alguém tão diferente aos meus olhos, mas que no final tinha uma história como a minha, quase igual. Dois cegos em meio à noite, eis que a luz chegou. Você tocou minhas mãos, a escuridão dissipou. Demorei pra entender que o que eu queria estava em você, eu simplesmente não sabia. Eu troquei uma pérola por um carvão, seu amor rejeitei, continuei na ilusão. Mas você me esperou e hoje eu posso dizer que se vive e respira, o culpado é você. Quero estar ao teu lado pela eternidade. Você me fez provar o amor de verdade. Eu te amo e esse é meu modo de ser. Eu te vi chegar, e em meio às trevas uma luz eu vi brilhar. Uma luz eu vi brilhar. De um pesadelo eu quis acordar. Eu quis acordar. E como um anjo você veio me salvar. Você veio me salvar. Você veio.